vejo os mano na balada, polícia na quebrada, as RR tudo aparelhada. Na praça mó função, ponte dos irmão, induto de Natal, só ladrão. Muita risada, comemoração, um brinde à liberdade, uísque de patrão. Droga, mulher, dinheiro, ostentação, no painel da golfeira, a mente do vilão. Do outro lado, os bicos da Rocan, só observando, já são 3 da manhã. Se pegar você, na calada eles embaça. Se tiver de LC, melhor queimar borracha. O prevenido, aqui vale por 2. O destemido, não é visto mais depois. Queima de arquivo, execução sumária. Jazigo de pedra, sua eterna muralha. Minha história eu reconheço, meu mundo todo pelo avesso. Eu tinha que pagar o preço do abandono. Eu fui nascido na favela e via tudo na janela. Eu já fazia parte dela, não tinha como. Os pivete da quebrada se espelha no que dá, cercado de maldade sem ninguém pra orientar. Fora da escola, aluno da biqueira, carrega a pistola dentro da lancheira. Moleque ligeiro já, foi aprovado já, ganhou dinheiro já, foi batizado. Desde pequeno, exerce liderança, pronto pro arrebento, pronto pras cobranças. Quem é, é, quem não é, cabela voa, se não der pé, não entra, diz meu coroa. Lagoa funda sempre tem, muito buraco, esgota céu aberto, sempre prolifera rato. É fato, a violência por aqui, meu povo na favela já não tem pra onde ir. Cercado de corrupto, cercado de ilusão, vítima de abuso da corporação. Minha história eu reconheço, meu mundo todo pelo avesso. Eu tinha que pagar o preço do abandono. Fui nascido na favela e via tudo na janela. Eu já fazia parte dela, não tinha como. Na vida do crime o futuro é incerto, é pique água no meio do deserto. A sua chance é de 1 em milhões. Então aeronave, carros e mansões. O inimigo é cruel, covarde. Primeiro dá o mel e guarda o fel pra mais tarde. Lembra do golfão, da mente do vilão, dos bicos da Rocan, de zóio na função. Então ligou os truta que gosta de matar. Honda ostensiva, Tobias a guiar. Não tem como correr, a selva é predatória. Matar ou morrer já faz parte da história. Fogo contra fogo, troca de tiro, Al Pacino versus Robert De Niro. Mais um filme de ação, que a polícia se consagra em cima do ladrão. Minha história eu reconheço, meu mundo todo pelo avesso. Eu tinha que pagar o preço do abandono. Fui nascido na favela e via tudo na janela. Eu já fazia parte dela, não tinha como. Minha história eu reconheço, meu mundo todo pelo avesso. Eu tinha que pagar o preço do abandono. Fui nascido na favela.